vocês aí que estavam se perguntando. O que esses moleques estão fazendo? Não sai mais episódio. Tá aí a resposta. Estamos hoje no Carnaval de São Paulo, meu Olha parceiro. Aí. O podcast itinerante de São Paulo. Primeiro podcast do mundo gravado no Carnaval. Cara, eu acho que dá pra dizer isso com segurança. No meio do Carnaval. E nesse ritmo festejeiro. Por que festejeiro? Porque é festa com cerveja, meu parceiro. Nesse ritmo festejeiro. Fala pra você que agora eu só tô na água. Só tá na água? Tá na água, porque tem que aguentar. Carnaval exige muito da gente. Você tem que tomar um pouquinho, mas também tem que ir na água pra se hidratar e tal. Realmente, tomar uma aguinha pra aguentar o ritmo. Tem que tomar uns pilés. Pô, Rita Lee já falava isso. Mas, é Rita Lee? Não. Já tá bem louco? Não é. O que é aquela música? Eu tomo meus pilés e ainda tenho tempo pra cantar. Vamos ver se hoje tu acha. Não, se tu não estiver tão louco, ele acha. Rapaz, tem que estar menos louco. Só que louco eu já tô. Pra você que tá se perguntando onde que é o lugar de hoje, o lugar é o Carnaval, meu parceiro. Não? O lugar de hoje é o Carnaval. Carnaval? É diferente do Carnaval. Carnaval é um negócio, né? Carnaval ali é Rio, é Bahia, Salvador. É verdade. São Pelo Paulo Rio. É o Carnaval. Carnaval. É diferente. Porque Carnaval é dentro do cu e gritaria, não? Vê lá o vídeo do Bolsa lá que você vai entender. Dentro do cu e mijaria, pra quem prefere. E é isso aí, gente, com festejeiro. Carnaval é uma coisa boa, né? Eu gosto do carnaval. É uma das coisas boas do Brasil. Exatamente. Então hoje a gente vai falar das coisas boas do Brasil, na nossa visão, lógico. É isso aí. Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Guilherme Louco. Guilherme Louco do Carnaval. Então só vamos começar esse episódio louco aí, porque hoje acho que vai ter dislike. Bora lá. A gente tá gravando aqui meio no improviso, o pessoal já reparou. Totalmente. Pai, pra você naquele repórter no meio do bloco. Diz aí, Guizinho, como é que tá aí o Carnaval de Salvador? Carnaval! Alô, Penha! Coisas boas do Brasil, é isso aí. Aqui no meio do bloco, todo mundo louco! É o seguinte, hoje a gente não vai falar da história do bairro. Não. E nem do lugar que estamos. Porque estamos no Carnaval. A gente pensou, não, vamos contar a história do Carnaval. Mas não é legal, porque pô, a gente vai ter que buscar lá da puta que pariu, quando Dom Pedro chegou. Pá. Então, vamos pular. Mas a gente pode falar um pouquinho da história do Carnaval de São Paulo. Certo. Que... Como que me falar? Agora eu resolvi falar. Então, tá bom. Então, bora. Mas tá no grau. Nossa. Esse vai ser o grau. Eu decidi falar uma coisa pra minhas bocas. Só que é engraçado, quem tá ouvindo deve tá pensando, ué, os caras vão pro carnaval levando gravador e microfone. É. É desse jeito. É isso aí. Não, nossa fantasia é essa. Eu vou pro carnaval com fantasia de podcast. Entendeu? Vamos lá. O carnaval de São Paulo, ele começou antigamente, era mais umas marchinhas, mamãe falava. Mamãe falava que era uma coisa mais porta de casa, entendeu? Olha a pipa do vovô, Maria São João, Maria Sapatão, aliás. Ixi, os caras da vovô. Só vai. E aí depois morreu. Morreu o carnaval. E falava, mas a gente lembra que quando nós era mais jovem. Já, carnaval não estava em casa jogando videogame. É verdade. Ia pra casa do Kevão ver desfile. Um salve pro Kevão. Salve pro Kevão. Falando umas baixarias com as mulheres lá. Essa época. Enfim. Tomando uma vadiquinha. Porra. Uma coquinha, né não? Curtiu o cal. Curtiu o cal. E ficava dentro de casa. Dentro de casa. Carnaval era dentro de casa. Se você quiser assim, você ia no AMB lá no desfile. Mas pra me convenhar, não é legal. Não, o legal é a massa. Isso é o legal. Esse é o bom do carnaval. O legal é a gente passando com o lombo, não é o lombo cevado, é o lombo suado. Lombo suado, escorregando. Você vai pedir pra dar licença, sua mão chega, eita, chega a ficar toda embranhenta, cheia de sebo. É, então. Esse é o você carnaval. Não sabe se é espuma, se é grita, se é suor, se é cerveja. Se é milho. Se é milho. E vai que vai. Essa pônio, é verdade. E aí, do nada, de repente... As pessoas começaram a ocupar mais, vim mais, e os blocos que eram muito fracos começaram a ficar mais fortes, e hoje tá indo do jeito que tá. Essa é uma breve história do Carnaval de São Paulo, e agora já está se tornando um dos maiores carnavais do Brasil. Do Brasil? A gente não tinha nada na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, tá? Nas outras cidades existia carnaval, e continuou. O carnaval em São Paulo, o carnaval existia, morreu, isso ressurgiu das cinzas, e agora é isso que a gente tá vivendo aqui. Mas o carnaval de verdade é paulistano. É paulistano. Podia ter outras cidades, mas o carnaval é paulistano. Porque o carnaval de São Paulo, ele é o carnaval mais eclético do Brasil. Porque a gente tem bloco de rap, a gente tem bloco de trap, a gente tem bloco de eletrônica. Oh. E a gente tem os blocos de marchinha tradicional. A gente tem vários blocos, cara. Realmente. Foi o que você falou, isso mesmo. É muito diversificado. Inclusive, tá aí uma outra coisa boa do Brasil, que é a diversidade. Sim. Falando de coisas boas, né? Esse é o tema de hoje. O carnaval é uma delas, vocês podem ver aí. A gente tá achando excelente. Queremos saber se vocês também curtem o carnaval de São Paulo, o carnaval do Brasil. Mandem mensagem pra gente. Mas uma outra coisa boa do Brasil é a diversidade. A diversidade de você, por mais que seja ruim em alguns certos momentos, se lance de esquerda, de direita, mas pelo menos existe, entendeu? A gente tem a liberdade de fazer o que a gente quiser, de gostar do que a gente gosta, de beber o que a gente gosta. Se quiser fumar um também. Olha lá, tá bem louco. Pois é. Quem gosta de fazer essas coisas, você pode ser livre, sabe? A gente vê aí países. Mas isso aí não, hein? Não pode. Vai mudar isso aí, vai mudar. E é legal que a gente vê que em outros países a gente não tem isso, cara. Sabe, a gente cada um na sua goma. Exato. A gente convive brancos com negros, com homossexuais, com todo mundo. Apesar dos pesares, bem com todo mundo. E a gente vê que em lugares como os Estados Unidos o racismo é forte. Então, aqui no Brasil, uma outra coisa boa do Brasil é a diversidade, que é uma diversidade excelente. Ela existe mesmo. Existe preconceito? Existe. Mas também existe muita diversidade. E só existe preconceito porque tem diversidade. Se não existisse diversidade, não teria preconceito, porque não teria espaço para preconceito. Olha aí. Por pior que seja, não existiria espaço para preconceito. Que bonito. Então, eu acho isso muito foda também. Eu acho que se a gente pegar o retrato do Brasil, vamos tirar política, vamos tirar todos os problemas, pega o retrato. Se você vê o retrato do Brasil, você não fala que o Brasil é um país racista. Você não fala que o Brasil é um país preconceituoso. É verdade. Entendeu? É verdade. Porque o pessoal fala agora, mas tipo, antigamente, o melhor jogador do Brasil era o negro. Do mundo era o negro. Sempre foi um negro o melhor jogador do Brasil, na maioria. Eu tô bem louco, tá? Tipo, vocês cometeram algum excesso. A gente teve cantores que eram homossexuais, nem Mato Grosso. Sim. Caetano Veloso. Sim. Os melhores cantores também eram homossexuais. Tinha cantores negros. Tipo, essa mistura toda que fica mais exacerbada no carnaval, cara. Eu acho que o carnaval é um retrato essencial do que o Brasil é. É claro que a gente não pode resumir o Brasil numa imagem, mas se a gente pegar, fazer um álbum do Brasil, o carnaval é uma das principais imagens do Brasil, porque mostra exatamente toda a cultura, toda a história, todas as raças, tudo isso se comunia no carnaval. Comuna. Tudo isso exatamente. Comunista no carnaval. Exatamente. E o legal do carnaval é exatamente isso, né, cara? Não tem. Óbvio que tem problema, tudo tem problema, mas não tem essa distinção, né, que a gente faz no dia a dia, comumente, né? Não tem essa distinção. E isso é excelente, cara. E realmente, o que você falou, não é legal você fazer um resumão, uma generalização, mas já que vamos fazer por uma ótica boa. Certo. E essa é uma ótica totalmente boa, cara. O carnaval, as festas, as relações que as pessoas têm com elas próprias, a gente faz amizade fácil, e o carnaval só propicia isso aí, exacerba muito mais isso aí, de uma maneira excelente. Então, uma coisa que ficou até mal interpretada nos episódios que eu fiz sobre política, a gente fez sobre política, para quem quiser ouvir mais, eu disse que não era legal a gente fazer essa importação do racismo que nós temos nos Estados Unidos para cá pro Brasil. Sim. Porque é uma coisa que não se encaixa. Lá nos Estados Unidos, negros e brancos sempre foram segregados, e essa segregação perdura até hoje por consequências da história. Aqui não. Pretos e brancos, bem ou mal, sempre se relacionaram aqui. É muito comum aqui você ver um negro namorando uma branca. Você ver um branco casando com uma negra. Sim. Muito comum. Vamos lá. Nos Estados Unidos, você pode ver, procurar, é super raro isso. Difícil. Super difícil. Porque eles se isolam nas suas comunidades. Exato. E aí, o preto mora no bairro do preto, o branco mora no bairro do branco, e eles não se interagem muito, se interagem, são mal vistos pela comunidade. Exato. E isso é uma coisa que tá vindo pra cá e tem que parar isso, cara, porque nunca foi, e se foi, tem que deixar de ser. Lógico. E se nunca foi, não pode ser, não entendeu? Pode ser, exatamente. A galera gosta muito de falar que o brasileiro é um povo muito preconceituoso, mas vamos buscar nos anais da história da televisão brasileira. Vamos lá. E vamos dizer o fato. Já vem louco. E vamos dizer o fato de que o SBT com o senhor Silvio Santos foi um dos primeiros programas que veicularam programas com travestis. Uma das primeiras emissoras que veicularam programas com travestis. Shows de travestis, transformistas. Ou seja, um dos primeiros programas, isso lá na época de 70, de 80, uma época que era conturbada aqui no Brasil, inclusive, a gente já tinha isso. Óbvio, excessos acontecem, problemas pontuais acontecem, mas, meu, a gente sempre foi um povo muito liberal no conceito, já no conceito. E continuando as coisas boas do Brasil, meu querido, eu acho que você até pode falar melhor do que eu, porque você é um cara que está agora nessa brisa, são as praias. Puta que pariu, praia no Brasil é um negócio excelente. Eu sou um cara que, eu não gosto muito de calor, mas eu gosto de praia. Mas o calor na praia é um calor diferente. Exatamente. Porque o calor na praia, ele é um calor agradável. Calor agradável. Ele é um calor que te abraça. E tem muito abafado. Caralho. Exato. Muito abafado. Você sai na rua, ele te abraça e você suou. Exato. Só já um ombrinho. Exatamente, exatamente. Mas na praia o calor é um calor confortável. Se você mora próximo, se você está na região próxima à orla da praia. Sim. Porque se você estiver na puta que pariu da praia, que, os problemas das praias paulistanas, que são aí o top 3, talvez, você esteja ali. Litoral Norte de Sampa, quem é tá ligado, quem né? Tá ligado. Ouvindo um reggae, ali é top. Então, as praias, elas são em São Paulo, elas são muito grandes, que são cidades completas. Né? A gente tem a praia, João da Orla, e tem o resto da cidade ainda. Então, às vezes, para quem mora no centro, que tá à distância da praia em algumas cidades, talvez não tenha essa mesma impressão que a gente tem, porque realmente lá é mais quente. Sim. Mas para quem vai para curtir, é legal. Uma coisa é passar calor aqui dentro de São Paulo, nesses prédios grandes do caralho que vai no calor da porra. Exato. Mas lá é diferente, entendeu? Lá é diferente. Lá é legal. E, assim, Deus e os portugueses foram muito bons com a gente. Ah, concordo. E a gente tem que dar valor também. A gente não pode cometer o... vira-latismo. Não, quando é que você fala do bagulho... que uma coisa que aconteceu na história e você trata como se fosse futuro, um negócio passado. Anacronismo. Isso, anacronismo. Exatamente. Olha lá, você... estamos loucos pelo Nalmute. Você viu que ninguém entendeu o que eu falou, mas você entendeu. Foi o que eu gosto de você. E aí o que acontece? A gente comete esse anacronismo de achar que antes dos portugueses chegarem no Brasil, já existia Brasil. Não existia Brasil. Existiam umas terras, existiam os índios com as terras deles. Não era nem um país, não existia nem conceito disso. Exatamente, exatamente. E se não chegassem os portugueses, não existiria Brasil ainda assim, porque o Brasil ia ser quebrado em vários micro-países. É, basta ver os países vizinhos aqui, né? Que são todos países menores, tirando ali o Chile, que é grande e tal. Então você teria Pernambuco ali, a parte do Nordeste que ia ser França e Holanda. A República do Paraná. E o resto ia ser dividido, ia ser conquistado pelos espanhóis e depois ia ser dividido em outras repúblicas. Com certeza. O bom é que a gente ia falar espanhol e a gente ia ter acesso a um monte de coisa desde sempre. É, isso é verdade, né? Isso é verdade. Jogos, a gente ia jogar jogo traduzido desde sempre. Desde o Play 1 a gente ia ter jogo. Isso é verdade. Uma outra coisa boa que você falou, que é excelente aqui no Brasil também. Que tá, não... mas eu terminei. Oh, desculpa, rapaz, eu estou ébrio, me desculpe. Inclusive, você sabe o que é hidromel? Hidromel é uma bebida dos vikings. Eu estava saindo com o Felipão e vi um grande beijo na boca. Estamos loucos, né? Ele me contou o que é hidromel, sabe que eu vou vender? Tem sim. Porque é um bagulho com mel, com erva, com álcool, né? Um bagulho esquenta que nem o diabo. É, pois é. Bebida viking aí, excelente, mas estamos falando do Brasil, não venha... não tem hidromel. Não venha fazer... Bebida tradicional aqui é pito, por isso que tem um. É, e muita pimenta, os amores da cara aí, os caras levam com o arregaçado. Não venha fazer apropriação cultural, era esse termo que eu queria, nós somos brasileiros. E uma coisa que você... Não terminei de falar. Porra, bicho! Então vai, termina de falar essa porra aí, então, vai. Coração, a maior felicidade. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: graças a Deus nós temos essa terra bonita que é o Brasil. Com certeza. E graças aos portugueses nós temos elas defendidas, né? Porque querendo ou não, os portugueses, apesar dos pesares, tem gente que vai ficar putaço. É, vai, vixi. Apesar dos pesares, nós conseguimos defender o território. Isso é uma coisa única no mundo. Aqui eu tô pagando uma de historiador. Se tiver algum historiador que quiser meter o pau em mim, pode meter. Felipe Figueiredo, por favor, fale com a gente. Quando que você consegue defender e garantir a integridade de um território do tamanho desse. É, não. E em várias ameaças. Cara, ameaças mesmo. Meu, ameaças mesmo, ameaças. Cara, a fronteira terrestre do Brasil é enorme e a marítima também é. Exato. Entendeu? E a gente tem isso intacto até hoje. Ainda compramos o Acre. Ainda e vendemos o Uruguai. A Espanha queria parte do Rio Grande do Sul, mas falou não, pessoal. Não, tá o Uruguai aí, fica quieto. O Rio Grande é nosso. O Rio Grande é nosso. Mas é isso aí, terminou? Posso falar agora? Pode. O que eu queria dizer é o seguinte, você citou... Ai, caralho. Me queimei. Seu tô Brasil. Bem, tô bem. Seu Brasil. Tô bem, mas passo mal. Uma outra coisa excelente do Brasil, que perdura até hoje, que eu não vejo nas outras culturas dos outros países, é a cultura indígena. Você citou os índios, que antes do Brasil não era Brasil quando tinha os índios aqui, mas a gente tinha uma cultura indígena que é cultuada e respeitada até hoje. A gente vê o índio já muito integrado à sociedade, a gente consegue ver um resquício muito forte da cultura indígena ainda. Coisa que a gente não vê nos países da Europa, por exemplo. Lá já é um povo completamente urbanizado. A gente não vê na cultura norte-americana, por mais que eles falem dos índios, eles vêm lá, a gente não vê muita coisa indígena lá. Alguns estados são, outros não. Exatamente, exatamente. Aqui não, é meio que uma moção nacional, entendeu? A nação inteira fala dos índios, não é uma questão regional de estado. Isso é muito legal. A gente já falou isso, já tratou em outros episódios, mas é uma coisa que temos em São Paulo é que a maioria dos bairros e ruas tem nomes indígenas. E não é nome desconexo, entendeu? Ah, tem uma rua aí, dá qualquer nome indígena aí. Não, é rua indígena porque tem a ver, tem todo um histórico. Exato. Entendeu? Tem a ver com os índios, bairros e regiões aqui de São Paulo e de outros lugares do Brasil também, entendeu? Então essa cultura foi mantida. Mas eu discordo um pouco porque eu acho que a gente cultua muito a cultura negra, a cultura europeia, né, dos italianos e tudo mais. Porém, a gente não dá tanto valor para a cultura indígena como deveria dar. Concordo. Eu acho que isso por dois fatores. Primeiro, porque a gente tem vários tipos de indígena, vários tipos de cultura indígena. Isso dificulta um pouco. Sim. E também a gente não dá muito valor por questões políticas também, eu acho, realmente. A gente deixou isso um pouco de lado. A gente cultua muito mais valores europeus do que alguns valores que a gente tem de história cultural dos indígenas. Eu acho que isso, e a esquerda vem trabalhando para isso mudar, eu acho isso muito legal. Eu acho que tem que se valorizar mais essa cultura. Com mesmo. Certeza, porque querendo ou não, faz parte do Brasil também. Por mais que os índios, só como índios, antes dos portugueses chegarem, não formassem o Brasil, ele fez parte da estruturação do Brasil no processo de construção do nosso país. Então sim, tem que ser nesse ponto aí sim. A esquerda trabalha muito bem e merece todo o mérito nisso, porque nisso a direita não toca, isso é verdade. As relações no Brasil, elas são muito legais, muito legais. E relações que eu digo desde uma amizade, desde você iniciar a amizade, até você firmar um relacionamento, começar um relacionamento. Digo isso porque a gente vê a maioria de gringo que vem pra cá fala, meu, brasileiro é um povo muito hospitaleiro, brasileiro é um povo muito acalentador, é um povo que abraça e tal. Isso não existe nas culturas lá fora. Norte-americano, eu vi um cara comentando, ele falou que lá nas baladas, você tem que, pra você ver se a pessoa tá afim de você, você tem que chegar e dar um oi. Oi, se a pessoa nem olhar na sua cara é porque ela não quer. Não quero dar a entender que aqui no Brasil você pode chegar pegando. Não, não podemos, ninguém pode, ninguém tem esse direito. Mas aqui é mais fácil, porque você tem aquele esquema de tocar que eu digo é dar um toque na pessoa pra ela olhar pra você assim, fazer uma gracinha, aí começa a trocar ideia. Meu, isso é o Brasil, meu parceiro. Não só no approach. Não só no approach, mas na amizade. Quando você vai pedir uma informação pra alguém em algum lugar, o cara já puxa uma zoeira com você, já puxa uma zoeira com o cara. Povo muito solícito. Então quem olha de longe fala, nossa, esses caras se conhecem. Às vezes não, nem entendeu? Exatamente. Realmente. Quando o brasileiro bebe, então aí... Ixi! Aí, filha, cara. Isso aí a gente pode dizer bem. Mas realmente é um ponto muito interessante, porque isso é uma coisa, inclusive, que eu vi uma mulher russa falando, que existia um ditado antigo na Rússia, não é a realidade lá de hoje, mas antigamente eles falavam que quem ria muito era uma pessoa bobalhada, retardada. Isso nas palavras dos russos mesmo. E não, pô. Aqui a gente é um povo que, meu, a gente cumprimenta as pessoas com um sorriso, a gente recebe as pessoas com um sorriso. Isso é uma coisa que, ao que me parece, eu não conheço o mundo, lógico, mas ao que me parece uma característica bem brasileira, sabe? Bem brasileira. Eu digo bem brasileira por quê? Porque aqui a gente tem em volta as pessoas costumam achar que a cultura latino-americana é muito igual, mas não é. Os povos descendentes, os povos hispânicos não são igual a gente são. Igual a gente é, na verdade. Entendeu? E, então é uma coisa bem brasileira mesmo. Porque os portugueses não são assim, os espanhóis não são assim, os as culturas, as colônias, os países que foram colonizados por esse país não são assim, mas o Brasil é. Entendeu? Então é uma coisa legal porque acaba contribuindo ainda mais para uma diversidade melhor ainda, porque acaba vindo japonês, acaba vindo italiano, acaba vindo holandês, acaba vindo todo mundo que se adequa à nossa realidade, à nossa cultura brasileira, principalmente. É essa vibração aí que a gente está sentindo, que a gente está vendo. Realmente, porque, por exemplo, se você for ali para a Argentina já é bem mais um sistema europeu, sabe? Exato. As pessoas se vestirem, de andar, de conversar e tal, as construções. E aqui no Brasil a gente tem essa mistura de tudo, e principalmente São Paulo com o coração dessa mistura toda. Isso é muito legal. Realmente acho que o melhor do Brasil, como todo mundo fala, é o brasileiro. O melhor do Brasil é o brasileiro. Cara, a gente falou tanto da diversidade brasileira, e uma coisa que eu acho muito linda que tem aqui no Brasil, e que outra coisa que você também não vê que é muito forte nos outros países do mundo, é tanta diferença cultural num país só. O que eu quero dizer com isso? Não é só de estrangeiros, não, mas você tem a cultura baiana, você tem a cultura de Recife, você tem a cultura do Ceará. São diferentes uma das outras, né? Separar dessa visão sulista de achar que do Nordeste pra cima é tudo igual. Exato, não, e até aqui no Sul é tudo diferente. A gente tem a cultura paulista, que na verdade não tem uma cultura própria em si, é meio que uma mistura de tudo que é do Brasil. Mas a gente tem a cultura mineira, que tem uma culinária excelente. A gente tem a cultura... Tem uma história. Exato, tem uma história linda também, ali do Centro-Oeste de São Paulo também. Não vamos deixar de falar do Norte, pelo amor de Deus. Sim. A gente teve uma presidenciável que era lá do Acre, a Marina Silva. Então, meu, a gente tem uma mistura danada aqui que é linda. A gente também tem a mistura do Sul, que é a galera que tem um sotaque totalmente diferente do Brasil. Outras regiões também tem. Mas que é lindo, que é lindo. E meu, são modos de viver diferentes mesmo, sabe? Tipo, o pessoal do Sul, uma cultura mais fazendeira mesmo, os caras criam gado, tem plantação. A gente tem lá o Norte, o Nordeste também tem o seu modo de viver, que é diferente. A gente tem aqui o Sudeste mais ligado à natureza. Exato. E falando da natureza, eu queria lembrar aqui do nosso mano. Que mano? Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha. Quando ele escreveu a carta, ele falou, ó, cuzão, tudo que planta aqui dá. Dá. E é uma coisa que a gente não para pra pensar, cara. É verdade. Porque, realmente, tudo que você pega um pedaço de terra, qualquer coisa que você planta, dá. Você faz um jardim, faz uma horta, faz o que você quiser. Porque os países não têm isso, cara. Você já parou pra pensar porque isso? Porque é um país que chove, que faz sol, que a terra não é boa, que não neva, o que é bom pras plantações, porque estraga a plantação. Não, que a terra não é boa lá fora, você tá falando aqui dentro? Você planta tudo aqui, cara. Exatamente, vai me falar, falando desse lance de cultura, vai me falar se não é uma delícia quando você toma uma pessoa no rolê que tem aquele sotaque gostoso do Nordeste. Fala igual o Cirão. Isso é um jumento de carga. Oh, meu Deus do céu, é um sotaque delicioso. Nordeste, do Rio não. Aí tem os seus níveis, né? Tem aquele sotaque que é muito puxado, não é que me incomoda, mas eu gosto do sotaque do Rio também, quando é um pouquinho menos puxado, assim. Do Sul também eu não gosto. Ah, eu gosto pra caralho. Acho do Sul um sotaque muito, muito bonito, muito interessante. Outra coisa, nessa aí é a parada da língua. Parada da língua? A parada da língua. Parada da língua? Já pensou que um país desse tamanho, todo mundo fala a mesma língua? É verdade, é verdade. A galera não tem noção, mas o Brasil é um país de proporções continentais. Sim. Assim como os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo. Ou a Rússia. Você tem noção que se você sair daqui de São Paulo e no litoral do Amapá, você já tá perto do Caribe? Inclusive, a gente tem até uma frase que mostra o quão o Brasil é grande, que é o famoso do Oiapoque é o Chuí. É, exato. Que é de norte a sul, é terra, viu? É terra pra caralho. Você tem noção que o Brasil faz fronteira com a União Europeia? Isso aí acho que já é cachaça. Por causa da Guiana Francesa, que faz parte da França. É, faz sentido, vai, não tá totalmente errado. Fica mais fácil entrar na França aí pra quem quer. Mentira, não fazer isso. Fica aqui que aqui é bom. Fica aqui. Aqui é legal. Ó o Macron lá, Tá difícil, tá difícil. Peraí. Você tá esquecendo o principal. Nós já falou do sotaque, já falou da diversidade, desculpa aí, galera. A diversidade cultural. Mas não falamos do principal, do que nos mantém vivos. Dinheiro? Não, mas nós precisamos dele pra nos manter vivos também. Da culinária, da comida, meu parceiro. Parceiro. O que você mais gosta aí da culinária? Então, meu parceiro, eu tenho a regalia de ser filho de baiano. Olha aí. Filho de baiano misturado com goiano. Uma das melhores regiões culinárias do Brasil. Então, Você no seu café da manhã, o que você come? O famoso pão francês que não é francês. Certo. Mas isso aí na correria do dia a dia, certo? E no final de semana, quando você tem tempo pra relaxar, parar e tomar um bagulho que você gosta, comer um bagulho que você gosta, o que você come? A mesma coisa? Pãozinho francês? No máximo ali um sandubinha misto quente? Eu gosto muito de comer aquela feijuca. Café da manhã, vamos começar no café da manhã. Café da manhã? Café da manhã. Então, aquela feijuca, mas aí... mas no pão, né? Cara, quando eu gosto dos pães, eu gosto do café à la mineira. À la mineira, pãozinho de que é aquele café que tem tudo, bolo, gosto certo, bolo. Do famoso bolo de fubá. Famoso bolo de fubá. E suas variantes, um monte de bolo seco, sem ser recheado, sabe? Sei, sei. Bolo formigueiro, que eu não sei se é daqui, mas é muito bom. Bom, bom. Isso quando você tem tempo, certo? Agora imagina o Thiaguinho com queijos, queijo Minas. Meu parceiro. É o seguinte, meu parceiro. Eu tenho a regalia de chegar no finalzinho de semana, eu comer um cuscuzinho, botar a manteiga. Você fala, você fala pra me falar. Porque eu queria te fazer inveja, meu parceiro. Pra te mostrar o quão boa é a vida brasileira. Você come o seu bolinho, fica feliz, eu como meu cuscuz, fico feliz. De vez em quando. A manteiguinha pra derreter. Ô, meu parceiro. A mãezinha faz ali uma feijoada de vez em quando, entendeu? Uma farofa que ela mesma faz. Farofa. Ô, meu parceiro. Chama na culinária, meu parceiro, chama na culinária. Posso falar do meu almoço? Pode falar do seu almoço. Eu gosto de pegar, dar uma talagada na branquinha. Oh. Dá a talagada na branquinha, caiu pra cima da feijuca, terminou a feijuca, outra talagada, dormi. Isso aí é o Nirvana. É o Nirvana, Nirvana gastronômico mundial, é isso. Dormir, acordar umas 4 horas da tarde, ir ali perto do jogão de domingo. Exato. Né? Ou então pode ser sábado, né? Porque geralmente se come feijoada de sábado, depende do lugar do Brasil que as pessoas moram, né? Mas enfim, é isso aí, realmente, a culinária é muito boa. Porque eu te amo, okay. É coisa muito boa, é nossa música, né, cara? Nossa música, meu parceiro. Pô, a gente tá sempre voltando e não falamos da música, meu parceiro. Puta que pariu. Justamente por tudo isso, por nossa tudo música isso. É foda pra caralho. Exatamente, exatamente. Meu, olha isso, cara. A gente reclama muito das produções musicais que a gente tem aqui no Brasil, a gente reclama do funk, a gente reclama do... A gente, que eu digo brasileiro de maneira geral, porque a gente, eu e você, nós não temos esse preconceito. Mas a galera reclama do sertanejo universitário, reclama do funk, reclama ali de vários gêneros musicais, mas são gêneros intrinsecamente ligados ao Brasil. Gêneros que você só tem aqui no Brasil. E, por mais que sejam brasileiros, eles incorporaram também várias vertentes de outros países, principalmente africanos. Isso é importante ressaltar e lembrar. Não, realmente, veio. Todos os instrumentos que a gente usa são instrumentos que vieram ali da África. Exatamente. O ritmo, a pegada, a dança, tudo isso veio da África e é uma outra vertente da cultura que a gente tem que valorizar, como a gente já valoriza e saudar isso, porque a gente misturou essa levada, essa pegada africana com todo o resto que tinha de bom da música. Exato. Acho que o Brasil foi o liquidificador musical do mundo, sabe? Bom termo. Misturou e saiu um suquinho da hora. Bom termo. Inclusive, isso que é o legal, falando aqui especificamente de São Paulo, porque a gente consegue encontrar, eu acredito que em outras grandes metrópoles também, a gente consegue encontrar lugar pra tudo. A gente tem o fluxo do funk, a gente tem o carnaval, a gente tem a baladinha sertaneja, a gente tem rolês especificamente de música eletrônica, a gente tem tudo isso, a gente tem tudo isso aqui numa cidade, no estado, entendeu? A gente tem as micaretas também, que são fora de época, meu, a gente encontra de tudo aqui no Brasil, de tudo. De micareta tudo. Existe ainda isso? Micareta? Existe, rapaz, existe micareta e picareta, que não é uma coisa tão boa do Brasil, mas que é brasileira também. We'll be right back.